Este é o país da corrupção. Perdemos o controle. A situação para o povo está ficando sem norte. Contamos com um. Há quem conta com dois. Precisa-se de lutar contra o novo colonialismo. Aqui só falta legalizarem a corrupção. Destruidores da pátria fora. Garblay. Aí. Bem-vindos a Moçambique, onde tudo acontece. Falas a verdade na TV e na rádio, esclado à luz do dia. Te acertamos cobrido com as folhas da maçaroca. A investigação parece séria e tudo fachada. Aqui falhas algo por engano, pagas com a tua vida. A esperança não vê a clara duplicada. O Estado sem dívida em nome do povo. Povo sofredor, semeia ou interferes contra nós. Até quando pagaremos o preço das vossas políticas? Criam agir no laboratório, isso é desumano. Até quando irão castigar a população? Há quem dizer que por dia temos três refeições. Isso é mentira, verdadeira calúnia. Esta gente não sente pena de nós. Contamos com investimento milionário para mudança. Cai uma burla ao povo lesado nesta instância. Yeah, povo lesado nesta instância. Moçambique, país de corrupção, mas não tens capital. É zero à esquerda, a escorregar cada manhã o custo de vida. Há quem conta com dois quando contamos com um. Moçambique, país de corrupção, mas não tens capital. É zero à esquerda, a escorregar cada manhã o custo de vida. Há quem conta com dois quando contamos com um. Aqui morri detenção sete vezes, mas não tem sete vidas. A opressão moderna sem piedade sufoca-nos. Quase tudo moderno, negro escravizando outros negros. Nova era vira a página do livro escrito a canetas. Aqui o que sobe é o custo de vida, mano. Não contem com o meu voto este ano. O capital é o visto na passagem das vagas. A inteligência em nota alta aqui não é nada. A igualdade social não pode ser esquecida. Está adormecida de forma crítica. Contamos com Moçambique bem melhor. Até parece que nós alugamos este país. Continuamos na mesma sombra, mesma merda. Escravizados de forma econômica e política. Se temos tudo para dar 100% certo, porque há conflitos sem fim a todo momento. Se temos tudo para dar 100% certo, porque há conflitos sem fim a todo momento. Sublinhem isto: Moçambique é dos moçambicanos, não é dos políticos. Este país, vossos antepassados não compraram para ficar para ser vossa propriedade. Não pedimos nascer aqui. Isso é povo no poder. Sublinhem: isso é povo no poder. Um só caminho. Moçambique, país de corrupção, mas não tens capital. É zero à esquerda, a escorregar cada manhã o custo de vida. Há quem conta com dois quando contamos com um. Moçambique, país de corrupção, mas não tens capital. É zero à esquerda, a escorregar cada manhã o custo de vida. Há quem conta com dois quando contamos com um. Moçambique, país de corrupção, mas não tens capital. É zero à esquerda, a escorregar cada manhã o custo de vida. Há quem conta com dois quando contamos com um. Moçambique, país de corrupção, mas não tens capital. É zero à esquerda, a escorregar cada manhã o custo de vida. Há quem conta com dois quando contamos com um. Moçambique, se não tens capital. Há quem conta com dois quando contamos com um. Moçambique, se não tens capital. Há quem conta com dois quando contamos com um.